Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix. Esse é o Sucesso Pop Mix de volta, quarto bloco do programa. E a gente confere agora, abrindo essa reta final aí do Sucesso Pop Mix de hoje, Led Zeppelin ao vivo com a clássica Roll Out of Love, aproveitando aí que tanta gente vem descobrindo a seminal banda de Robert Plant, Jimmy Page e companhia, essas novas gerações aí que estão descobrindo Led Zeppelin. Então vamos nessa, ouvir Led Zeppelin com o clássico deles ao vivo. Way down. I believe I told you this before. But one night I was laying down. I hear my mom and papa talking. I hear them say hello. Say, oh, that little boy's reached the age of 24, and I don't believe he's a baby anymore. Oh. We gotta let that boy. And it kept on boogieing, and on boogieing. Oh, have mercy. We'll be right back.

tá aí Small Faces, também um clássico aí da cultura mod, o Poeira Zine, que é um mix de revista e zine super cultuado aí da cena independente, principalmente dedicado ao classic rock, fez aí uma matéria muito grande enfocando a cultura mod, o Small Faces com certeza ganhando destaque, banda que eu sempre aciono aqui no programa, banda que teve à sua frente Steve Merritt e Ronnie Lane, dois gigantes da música pop, do rock, e vocês ouviram Runaway, um dos grandes hinos aí do Small Faces, banda que surgiu na década de 60 na Inglaterra, antes Led Zeppelin com Roll Out of Love ao vivo, e agora a gente escuta mais um clássico, dessa vez um clássico dos anos 90 ali, da cena indie total, Teenage Fan Club, vamos nessa, com uma das mais cultuadas bandas da cena alternativa com os escoceses, portanto do Teenage Fan Club. I Tá aí The Concept, clássico da cena indie, com Teenage Fan Club, música que também rolou em alguns filmes interessantíssimos aí, como trilha sonora, e que fez a alegria dos indies aí em várias oportunidades e continua fazendo. Esse foi o Sucesso Pop Mix de hoje. Eu sou o Vitor Diniz, tive a colaboração do Rafael Seabra e do Jorge Marum também, a quem agradeço mais uma vez. E se vocês perderam o programa, ele estará disponível já em nosso site popmix.com.br, assim como a entrevista da Glória Calil, para quem perdeu. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau.